Olhar. Capítulo 6. Homens de oração insólitos. Nosso Redentor estava no jardim do Getsêmani. Sua hora havia chegado e ele sentiu que seria de algum modo fortalecido se tivesse dois ou três discípulos por perto. Seus três discípulos escolhidos estavam bem próximos da cena de sua agonia, mas todos dormiam para que as escrituras se cumprissem. Sozinho pisei as uvas do lagar das nações, ninguém esteve comigo. Os oito, à distância, eram discípulos bons e fiéis, mas eram apenas homens comuns, ou homens com um chamado comum. Alexander White. Nenhuma insistência na Bíblia é mais urgente do que a ordem para que os homens orem. Nenhuma exortação ali contida é mais afetuosa, solene e ativa. Nenhum princípio é mais fortemente inculcado do que o de que devem orar sempre e nunca desanimar. Considerando essa ordem, cabe questionar. O povo cristão é composto por homens e mulheres que oram de fato? A oração é um aprendizado consolidado nas escolas da igreja? Nas escolas dominicais, nos lares, nas universidades, há algum tipo de graduação na escola da oração? A igreja está formando aqueles que possam, ou melhor, aqueles que possuem diplomas da grande universidade da oração? E isto é o que Deus requer, o que Ele ordena. São pessoas com essas qualificações que Ele deseja usar para realizar os seus propósitos e conduzir a obra do seu reino na terra. É necessário que a oração seja fervorosa, a oração lânguida, sem alma ou vigor, desprovida de fogo ou tenacidade, acaba por anular o seu próprio propósito. O profeta dos tempos antigos lamenta que, em um dia em que era preciso uma oração firme, não havia ninguém que se animasse a apegar-se a ti. Cristo nos desafia a não desanimar na oração. Frouxidão e indiferença são grandes empecilhos, tanto para o ato de orar quanto para a eficácia da oração. É necessário um espírito valente, firme, corajoso e insistente para se comprometer com uma oração eficaz. A dispersão também interfere em sua efetividade. Muitas petições rompem a tensão e a unidade, levando à negligência. As orações devem ser específicas e urgentes. Palavras em excesso, assim como muita dispersão, criam obstáculos e areias movediças. O único objetivo que absorva o ser por completo e inflame todo o coração é a verdadeira fonte de força na oração. É evidente como a oração foi um fator essencial nas dispensações que precederam a vinda de Jesus Cristo e como seus líderes precisaram ser homens de oração. A revelação mais poderosa de Deus sobre si mesmo foi feita por meio da oração. Finalmente, vemos que Jesus Cristo, tanto em seu ministério pessoal quanto em sua relação com Deus, foi intenso e constante em oração. Suas realizações e dispensações fluíam em plena proporção com a intensidade de suas orações. As possibilidades da sua oração eram ilimitadas, assim como as possibilidades do seu ministério. A necessidade de orar era correspondida apenas pela constância com que ele a praticava desde os seus primeiros dias. A dispensação do Espírito Santo é, em primeiro sentido, a oração. Nessa dispensação, a oração assume uma relação essencial e vital. Sem diminuir a possibilidade e necessidade da oração nas dispensações anteriores de Deus, é preciso afirmar que é nesta última dispensação que os compromissos e exigências da oração são revelados com sua máxima autoridade. Suas possibilidades tornam-se ilimitadas e sua necessidade insuperável. Os dias atuais clamam por uma geração de homens de oração, um grupo de homens e mulheres por meio dos quais Deus possa trazer seus grandes movimentos ao mundo de forma mais completa. O Senhor, nosso Deus, não se limita, mas é limitado por nós, devido à nossa pouca fé e fraca oração. Torna-se urgentemente necessário um tipo de cristão que busque incansavelmente a Deus, que não lhes dê descanso dia e noite, até que ele ouça suas súplicas. O momento exige homens de oração, sedentos pela glória de Deus, vastos e altruístas em seus anseios, inextinguíveis por Deus, que o buscam cedo e tarde, e que não descansam, até que toda a terra esteja repleta de sua glória. Precisam-se de homens e mulheres cujas orações tragam ao mundo o máximo do poder de Deus, que façam suas promessas florescerem em resultados ricos e completos. Deus espera para nos ouvir e nos desafia a movê-lo, a realizar essas coisas por meio de nossas orações. Ele nos pede hoje, assim como fez com o antigo Israel: ponham-me à prova. Por trás da palavra de Deus está o próprio Deus, e lemos: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas futuras, vocês me perguntam sobre meus filhos ou me dão ordens quanto ao trabalho de minhas mãos? É como se Deus colocasse à disposição do seu povo que ora, como de fato ele o faz. O elemento dominante de toda oração é a fé, que é conspícua, cardinal e enfática. Sem essa fé, é impossível agradar a Deus e igualmente impossível orar. Há uma concepção atual nos deveres espirituais que tende a separar o púlpito do banco, como se o púlpito carregasse todo o fardo das preocupações espirituais, enquanto o banco estivesse preocupado apenas com deveres relacionados à esfera mais baixa dos seculares e mundanos. Tal visão precisa de uma drástica correção. A causa de Deus, suas obrigações, esforços e sucessos repousam com igual urgência tanto no púlpito quanto no banco. Contudo, o homem no banco não é rotulado com o peso da oração como deveria ser, e isso deve mudar antes que qualquer nova visitação de poder chegue à igreja. A igreja nunca será completa para Deus até que os bancos estejam preenchidos com homens de oração. A igreja não pode se tornar o que Deus deseja até que seus membros, que são os líderes nos negócios, na política, na lei e na sociedade, se tornem também líderes cristãos em oração. Deus inicia seus primeiros movimentos no mundo através dos homens de oração. Ele escolhe tais homens para serem pais de uma raça que se torna seu povo escolhido por centenas de anos, a quem comprometeu seus oráculos e por meio dos quais brotou o Messias prometido. Abraão, um líder da causa de Deus, foi preeminente um homem de oração. Ao considerarmos a sua conduta e caráter, fica evidente como a oração governava e influenciava esse grande líder do povo de Deus no deserto. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. É um fato notável que, aonde quer que ele armasse sua tenda e acampasse com sua família, erguia um altar de sacrifício e oração. Sua religião era pessoal e familiar com a oração, sendo um fator proeminente e permanente. A oração é o meio da revelação. É através da oração que Deus se revela à alma espiritual nos dias de hoje. Assim como nos tempos do Velho Testamento, quando ele fazia suas revelações aos homens que oravam, Deus se mostra ao homem que ora. Deus está contigo em tudo o que fazes. Essa convicção era clara para aqueles que estavam dispostos a formar uma aliança com Abraão, e o motivo desse tributo era a crença comum sobre o patriarca, que não era apenas um homem de oração, mas também um homem cujas orações eram respondidas por Deus. Esse é o resumo e o segredo da regra divina na igreja. Em todas as eras, Deus comanda a igreja através de homens da oração. Quando a oração falha, a liderança divina também falha. Como vimos, Abraão, o pai da lealdade, era um príncipe e um sacerdote em oração. Sua misericórdia é suspensa e condicionada pelas orações de Abraão. Suas visitas de ira são afastadas pela oração desse líder em Israel. Os movimentos de Deus são influenciados pelas orações de Abraão, o amigo dele. A devoção justa de Abraão permitiu que ele compartilhasse os segredos dos conselhos de Deus, enquanto o conhecimento desses segredos aumentava e intensificava sua oração. Com Abraão, o altar de sacrifício se mantém firme pelo altar da oração. Com ele, o altar da oração santifica o do sacrifício. Deus disse a Abimeleque: ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. O povo cristão deve orar pelos homens. Em certa ocasião, Samuel disse ao povo: longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Que sorte tiveram essas pessoas pecadoras que haviam rejeitado Deus e desejado um rei humano, de contarem Israel com um homem de oração. A verdadeira maneira de aumentar a graça pessoal é orar pelos outros. A oração intercessora é um meio de graça para aqueles que a exercem. Entramos nos campos mais ricos do crescimento espiritual e nos apropriamos de suas riquezas inestimáveis por meio da oração intercessora. Orar pelos homens é uma ordenança divina e representa a mais elevada forma de serviço cristão. Os homens devem orar e devem receber orações. Os cristãos devem orar por todas as coisas, é claro, mas as orações pela humanidade são infinitamente mais importantes, assim como os seres humanos são infinitamente mais valiosos do que as coisas. As orações pelos homens são, portanto, muito mais importantes do que as orações por coisas, pois os homens estão mais profundamente relacionados à vontade de Deus e à obra de Jesus Cristo do que os objetos materiais. Devemos cuidar, simpatizar e orar pela humanidade, pois a simpatia, a piedade, a compaixão e o cuidado acompanham e precedem a oração pelos homens, quando estes não são dominados pelas coisas. Tudo isso torna a oração um assunto real, não uma brincadeira infantil, um afazer secundário ou um caso trivial, mas um tema sério. Os homens que alcançaram sucesso por meio da oração fizeram dela o seu compromisso principal. É um processo que demanda tempo, reflexão, energia e o coração da humanidade. A oração é um dever que requer tempo, um dever voltado para a eternidade. Orar é uma responsabilidade que transcende todas as outras ocupações, tomando precedência sobre todas as vocações e profissões. Nossas orações abrangem a nós mesmos, todos os homens, seus maiores interesses e principalmente a salvação de suas almas imortais. A oração é um empreendimento que se apropria da eternidade e das questões além do túmulo. É um ato que envolve os céus e a terra, tocando e influenciando todos os mundos. Ela se relaciona com Deus e os homens, anjos e demônios. Jesus foi preeminentemente um líder em oração e sua prática serviu como um incentivo a esse hábito. Quão central a oração estava em sua vida! Os eventos principais de sua trajetória terrena são distintamente marcados pela oração. A maravilhosa experiência e glória da transfiguração foram precedidas pela oração. E foi como resultado dessa oração que nosso Senhor experimentou tal esplendor. Que palavras ele usou ao orar? Nós não sabemos, e assim como não saberemos o que ele pediu. No entanto, sem dúvida, foi durante a noite e por muito tempo que o Mestre orou. Foi enquanto ele orava que a escuridão se dissipou e sua forma resplandeceu como um esplendor sobrenatural. Moisés e Elias vieram entregar não apenas a vitória da lei e da profecia, mas também a vitória da oração. Nenhum outro orava como Jesus e ninguém teve uma manifestação tão gloriosa da presença divina ou ouviu tão claramente a voz reveladora do Pai: este é o meu filho, o escolhido, ouçam ele. Felizes eram os discípulos por estarem com Cristo na escola da oração. Quantos de nós falharam em chegar a esse glorioso monte da transfiguração, por não estarmos familiarizados com o poder transfigurador da oração? É ao nos afastarmos para orar nas longas e intensas sessões de oração que nosso compromisso faz nossos rostos brilharem e nossos caracteres serem transfigurados, fazendo até mesmo as vestes opacas cintilarem com o esplendor celestial. Mas mais do que isso, é a oração genuína que torna as realidades eternas próximas e tangíveis, trazendo visitantes glorificados e visões celestiais. Vidas transfiguradas não seriam tão raras se houvesse mais orações transfiguradas. Essas visitas celestiais não seriam tão escassas se houvesse orações transformadoras. Quão difícil para se ser para a igreja entender que todo o esquema da redenção depende de homens de oração. A obra do nosso Senhor, enquanto estava aqui na terra, assim como a do apóstolo Paulo, consistia em, através de ensinamentos e exemplos, desenvolver homens de oração, aos quais o futuro da igreja seria confiado. Quão estranho é que, ao invés de aprender essa lição simples e importante, a igreja moderna tenha ignorado grandemente. Precisamos voltar novamente àquele maravilhoso líder espiritual de Israel, nosso Senhor Jesus Cristo, que, por exemplo e preceito, nos ordena a orar, e ao grande apóstolo dos gentios, que pela virtude de seus hábitos e lições de oração, se torna um modelo e um exemplo para o povo de Deus em todas as eras e ocasiões.